CONDEP, quem não sabe, tem poderes que nós estamos usando. Então, o CONDEP requisita, não solicita, requisita informações dos órgãos estaduais que, no prazo máximo de 30 dias, devem dar a resposta. O exame residográfico feito aponta que o Cristiano não tinha resíduos de pólvora ou de chumbo nas mãos. Estranhamente, os policiais que o mataram também não tinham. Algo está errado. A perícia, sucintamente, internamente, é apenas citado que houve um ferimento transfixiante, ou seja, que passou pelos órgãos internos, estômago e pulmão. Mas não dá trajetória. É impossível a gente montar a história. É impossível a gente reconstituir o que querem dizer com esse órgão. Nós temos hoje conosco o Dr. Henrique Gonçalves, que foi ativo participante dos processos contra os médicos legistas que fizeram os laudos falsos dos militantes políticos da época da ditadura, e ele ajudou a processá-los porque nitidamente eram laudos mentirosos. O Dr. Henrique, junto com o Dr. Desirê, participaram como delegados que eram do CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, nas perícias dos crimes de maio, aquele massacre de 500 pessoas que sucedeu aqueles ataques do PCC. Os ataques do PCC, depois soube-se que era a resposta ao sequestro de um enteado do Marcola, que é o líder do PCC, e que, como a retaliação, ele fez os ataques, e como contra-retaliação, houve esse massacre. E a população é que pagou por isso. E o doutor Henrique é testemunha de que, naquela época, como na época da ditadura, os laudos do Instituto Médico Legal nada diziam, não comprovavam absolutamente nada, porque não concluíam, mesmo quando havia tiros de execução sumária na cabeça da pessoa, por trás, na nuca. E o doutor Henrique, ele está conosco, vai fazer parte dessa discussão, exatamente para fazer a leitura do laudo do Cristiano. Porque o Cristiano, o caso do Cristiano para nós, ele é emblemático. Nós não vamos sossegar enquanto não tivermos a apuração disso. Por um motivo muito simples. Um cidadão pobre, um cidadão negro, um jovem, um trabalhador, não pode ser morto sem que seja por resistência à prisão de fato. Se fosse um criminoso, mesmo que fosse um criminoso, também não poderia ser executado. Então, para nós, o caso do Cristiano é emblemático. Para nós, é fundamental que esse caso hoje seja tema de discussão para a gente poder entender o que está acontecendo em São Paulo. Agora, semana passada, tivemos os ataques ao comandante da rota, incêndios de carro, e nós estamos vendo a polícia militar sem muita explicação sobre o que está acontecendo.